Bota de Lajo Valendo, usando 3601. Autorizado. Trato. Então 3, 601 no voo na Pro de Grid. Voando Pro de Grid, tá? 3601, não tá? 601 no Chame Recife. 1-2-5, não. 1-2-5, não, não, não, 601, no ponto baixo. Garoto. 141, não está autorizado para tiver cancelamento, chama para o táxi. Táxi, o azul 91141 está com 126, 126 no seu B, 4 horas de autonomia, alternamos Ribeirão Preto. 91141, está autorizado o táxi via Taxiway Índia, chamada pronto no ponto de espera do 10. Ajuste o altímetro no 014. 0014 Índia, ponto de espera, chamada Torre Azul 4, 9141. Após 191-41, quando o ponto está autorizado a alinhar em decolagem Y0, o vento 140 graus 042. Divida a minha decolagem para o 941. Faz 191-41 no decolar 224, chama o controle 120 decimal 8. Chamará 208, azul 4, ou melhor, 914. controle, bom dia. Este é o Azul 9141, vai cruzando 1500 pés. Contato radar na decolagem Azul, ascensão vigilante em voo 320. Livre extensão para 320, sob vigilância, o Azul 9141. É duro trabalhar essa hora, né, companheiro? Tamo junto. Oi Salvador, muito bom dia. Oi Xanero 625 ONU, formação Golf 360 para Barulho. Oi Xanero 625 ONU, informação em curso é Golf. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolando no zero, com curva direita, na saída da El Leda Bridge, via do Lomeia, após Belo Horizonte, após Trigo e após Conforme Rota. Controle Salvador, opere 120, décima 8, e o transponder 5440. Autorizado 360, a gente decolada 10, primeira curva direita, da El Leda Bridge. Interceptar, apresolou ONU 6, depois Belo Horizonte, 3208, é o controle, 5440, responde a proxa 625. O 6251 no cadejamento correto, chame pronto para o Tibete Salameta. Mará, no posto. Bridge da presente. 9141 agradece.